Diálogo número 3. A Joana está a passear com Inês e encontra o seu amigo Luís. Olá, Luís, tudo bem? Olá, Joana, tudo bem e contigo? Também, obrigada. Apresento-te a minha amiga Inês. Muito prazer. Muito prazer, Luís. O Luís pratica atletismo no mesmo clube que eu. É verdade, a Joana é a nossa melhor atleta. Corre 10 km em apenas 35 minutos. Eu só corro para o autocarro e a maior parte das vezes perco a corrida. É tudo uma questão de treino. E tu, Inês, fazes desporto? Faço natação 3 vezes por semana. A Inês gosta muito de água. No verão é nadadora salvadora. Eu mal sei nadar. É tudo uma questão de treino.